Fecheiro 18. A pergunta não era totalmente inesperada. Eu já o vira ao observar os campos e as plantações fartas, com os olhos brilhantes de um agricultor, e apanhara-o com uma expressão sonhadora quando ele admirou os cavalos de governador. De qualquer modo, não podíamos voltar à Escócia imediatamente. O jovem Ian podia, mas Jamie e eu não. Devido a certas complicações, que uma delas atendia pelo nome de Leary Mackenzie. Não sei, respondi devagar, tirando os índios e os animais selvagens. Bem, interrompeu ele, ligeiramente envergonhado. Myers disse-me que eles não são um problema, desde que ficamos afastados das montanhas. Eu inibi-me de dizer que a oferta do governador nos levaria exatamente para aquelas montanhas. Sim, mas lembras-te do que eu te disse, não te lembras? A respeito da Revolução? Estamos em 1767 e tu ouviste a conversa à mesa do governador. 9 anos, Jamie, e o inferno acontecerá. Nós os dois já tínhamos sobrevivido à guerra e nenhum de nós achara fácil. Pousei uma mão no seu braço, forçando-o a olhar para mim. Tu sabes, eu estava certa antes. Eu soubera o que aconteceria em Culloden. Contara-lhe do destino de Charles Stuart e dos seus homens. E nem o meu conhecimento dos factos, nem o que ele sabia, tinham sido suficientes para nos salvar. 20 dolorosos anos de separação e o fantasma de uma filha que ele nunca veria encontrava-se por trás desse conhecimento. Ele assentiu lentamente com a cabeça e levantou uma mão para tocar no meu rosto. O brilho suave de uma pequena lanterna acima de nós atraiu nuvens de mosquitos que voavam sem parar, perturbados pelo movimento de Jamie. Sim, estavas certa, concordou ele delicadamente. Mas pensávamos que podíamos mudar as coisas, ou tentar, pelo menos. Mas aqui? Ele virou-se, indicando a terra vasta que se estendia além das árvores. Eu não pensaria que é a minha obrigação ajudar ou atrapalhar. Afastei os mosquitos do rosto. Poderia ser nossa obrigação, se vivêssemos aqui. Ele esfregou o queixo com ar pensativo. A sua barba estava a crescer. Um brilho ruivo, salpicado de prateado sob a luz da lanterna. Ele era um homem grande, bonito e forte, na força da sua vida, mas já não era jovem. Apercebi-me disso com súbita gratidão. Os homens escoceses eram criados para lutar. Os rapazes tornavam-se homens quando conseguiam erguer as espadas e ir para a batalha. Jamie nunca tinha sido imprudente, mas durante a maior parte da sua vida fora um guerreiro e um soldado. Com 20 e poucos anos, nada o impedia de uma luta, fosse sua ou não. Agora, aos 40, a razão poderia falar mais alto do que a emoção, ou assim eu esperava. E era verdade, além da tia que ele não conhecia, não tinha parentes nesta terra. Nenhum laço que pudesse dar origem a envolvimento. Talvez, sabendo o que iria acontecer, pudéssemos manter-nos afastados do pior? Isto é imenso, Sassenach. Ele olhou por cima da proa do barco para a extensão ampla do pântano de terra invisível. Desde que saímos da Geórgia, já percorremos mais do que a extensão da Escócia e da Inglaterra juntas. É verdade, admiti. Na Escócia, mesmo entre os altos promontórios das terras altas, não tivéramos como escapar das consequências da guerra. Mas aqui não era assim. Se escolhêssemos um lugar cuidadosamente, poderíamos escapar ao olhar atento de Marte. Ele inclinou a cabeça para o lado, sorrindo-me. Eu consigo ver-te como agricultora, Sassenach. Se o governador encontrar um comprador para as outras pedras, terei o suficiente, creio eu, para mandar a Leary todo o dinheiro que lhe prometi e ainda o suficiente para comprar uma boa terra. onde poderemos prosperar. Ele agarrou-me a mão direita, passando o polegar devagar pela aliança prateada de casamento. Talvez um dia eu possa cobrir-te de rendas e joias, disse ele suavemente. Nunca consegui dar-te muito, exceto esta aliança prateada e as pérolas da minha mãe. Deste-me muito mais do que isso, disse eu. E envolvi o polegar dele com os meus dedos e apertei-lhes. Brianna, para começar. Ele sorriu ligeiramente, olhando para o convés. Assim é verdade. Talvez ela seja o verdadeiro motivo. Para ficar, quero dizer. Puxei-o para mim e ele apoiou a cabeça no meu pescoço. Esta é a terra dela, não é? Perguntou ele baixinho. Ergueu uma mão, fazendo um gesto na direção do rio, das árvores e do céu. Ela vai nascer aqui. Ela vai viver aqui. É verdade, respondi com delicadeza. Acariciei-lhe os cabelos, alisando as madeixas grossas, que se pareciam tanto com as de Brianna. Este é o país dela. Dela, de um modo que nunca seria meu, nem dele, por mais tempo que vivêssemos aqui. Ele assentiu, raspando a barba gentilmente na minha saia. Eu não queria lutar nem colocar-te em perigo, Sassenach. Mas se houver algo que eu possa fazer, construir, talvez, deixar tudo seguro, uma boa terra para ela. Ele encolheu os ombros. Dar-me-ia muito prazer, concluiu meigamente. Permanecemos sentados em silêncio durante um tempo, observando o brilho da água e o progresso lento da lanterna. Deixei-lhe as pérolas, disse eu por fim. Parecia ser o mais correto a fazer. Afinal, eram uma herança. Mostrei-lhe a minha mão com o anel perto dos seus lábios. E só preciso da aliança. Ele agarrou as minhas mãos e beijou-as. A esquerda, que ainda tinha a aliança de ouro do meu casamento com Frank. E depois a direita, com a aliança prateada dele. Dá-me bacia mille, sussurrou ele a sorrir. Dá-me mil beijos. Era a inscrição na parte interna da minha aliança. Uma breve citação de uma canção de amor de Catulo. Eu inclinei-me e beijei-o. Dein mille altera, disse eu. Depois, mais mil. Já era quase meia-noite quando resolvemos parar perto de um matagal para descansar. O clima tinha mudado. Ainda estava quente e abafado, mas o ar ameaçava trovoada e a vegetação rasteira agitava-se com pequenos movimentos, correntes de ar aleatórias ou as correrias de pequenas criaturas noturnas a apressar-se para casa antes da tempestade estalar. Estávamos quase no fim da subida da maré. Dali teríamos de usar a vela e a vara, e o capitão Freeman esperava apanhar uma boa brisa nas asas de uma tempestade. Assim poderíamos descansar enquanto podíamos. Enrolei-me no nosso ninho, na popa, mas não consegui adormecer logo, apesar de ser tarde. Pelos cálculos do capitão, chegaríamos a Cross Creek na noite do dia seguinte. O mais certo seria no dia a seguir. Estava surpreendida comigo mesma por estar muito ansiosa para finalmente chegar ao nosso destino. 2 meses a viver de qualquer maneira na estrada tinha despertado em mim um desejo urgente de encontrar um porto seguro, ainda que temporário. Por mais familiarizada que eu estivesse com as noções escocesas das terras altas, de hospitalidade e parentesco, não duvidava que seríamos bem recebidos. Jamie claramente não achava que o facto de não ver esta tia há 40 e poucos anos iria estragar a recepção cordial. E eu tinha quase a certeza de que ele tinha razão. Ao mesmo tempo, eu não conseguia evitar ter curiosidade sobre Jocasta Cameron. Tinham existido 5 irmãos Mackenzie, filhos do velho Red Jacob. que construíra Castle Leor. A mãe de Jamie, Ellen, era a mais velha. E Jocasta, a mais nova. Janet, a outra irmã, morrera, como Ellen, muito antes de eu conhecer Jamie. Mas eu conhecera muito bem, na verdade, os dois irmãos, Colm e Dougal. E por isso não conseguia deixar de especular como é que seria esta última Mackenzie de Leor. Alta, pensei eu, deitando uma olhadela a Jamie, que estava deitado tranquilamente no convés ao meu lado. Alta e talvez ruiva. Eles eram todos altos. Até mesmo Colm, vítima de uma doença degenerativa, tinha sido alto, com a pele clara dos vikings, todos eles com cabelos avermelhados, que iam desde o ruivo forte de Jamie até ao castanho avermelhado do seu tio Dougal. Só Colm tinha cabelo escuro. Senti um certo desconforto ao lembrar-me de Colm e de Dougal. Colm morrera antes de Culloden, vítima da sua doença. Dougal morrera na véspera da batalha, morto por Jamie. Tinha sido em autodefesa, minha na verdade, e só uma das muitas mortes naquele abril sangrento. Ainda assim questionei-me se Jamie pensara no que iria dizer quando a nossa chegada deixasse de ser novidade em River Run e a família começasse a fazer perguntas do tipo: ah, e quando é que viste fulano tal pela última vez? Jamie suspirou e espreguiçou-se. Ele conseguia dormir bem em qualquer lugar, acostumado a fazê-lo em condições tais que iam desde urzes molhadas a cavernas bafientas, passando pelo chão frio de pedra das celas da prisão. Eu imaginava que a madeira do convés devia ser bastante confortável em comparação com os outros locais. Eu não era tão flexível nem tão forte. Mas aos poucos o cansaço tomou conta de mim e nem mesmo a mais pequena alfinetada de curiosidade acerca do futuro conseguiu manter-me acordada. Acordei confusa. Ainda estava escuro e o barulho estava instalado em todo lado. Gritos e roncos e o convés por baixo de onde nos encontrávamos tremia com a vibração de passos. Levantei-me rapidamente, meio a pensar que estava no navio que estava a ser abordado por piratas. Foi então que a minha mente ficou mais clara, assim como a minha visão turva, e descobri que tínhamos sido abordados por piratas. Vozes desconhecidas gritavam juramentos e ordens, e pés calçados com botas pisavam o convés. Jamie tinha desaparecido. Levantei-me de supetão, sem me preocupar com as roupas ou outra coisa qualquer. Estava quase a amanhecer, o céu ainda escuro, estava suficientemente iluminado para vermos a cabina como uma mancha mais escura em contraste. À medida que me levantava, apoiando-me na cabina, quase fui atirada ao chão por corpos voadores que se atiravam para ali. Seguiu-se uma confusão de pelos e rostos pálidos, um grito, um tiro e um baque terrível. E Ian estava deitado no convés, pálido, em cima do corpo de Rolo. Um homem desconhecido, sem chapéu e despenteado, levantou-se. Raios, quase me apanhava. Desconcertado com o golpe, quase certeiro, o ladrão levou a mão trêmula à pistola no seu cinto. Apontou-a para o cão, o rosto contorcido numa careta. Toma lá, seu filho da mãe. Um homem mais alto apareceu do nada, atirando a pistola para o chão antes que ela disparasse. Não desperdices balas, tolo. Fez um gesto para Troclus e para o capitão Freeman, este último muito irritado, que estavam a ser levados na minha direção. Como queres mantê-los no lugar com uma arma vazia? O homem mais baixo lançou um olhar maldoso a Rolo, mas virou a pistola para acertar na barriga de Freeman. Rolo estava a fazer um barulho esquisito, um resmungo misturado com ganidos de dor, e eu podia ver uma mancha escura e úmida nas tábuas sob o seu corpo que ainda se contorcia. Ian dobrou-se sobre ele, acariciando-lhe a cabeça sem nada poder fazer. Ele ergueu o olhar, com o rosto molhado de lágrimas. Tia, ajude-me, implorou ele. Por favor, ajude-me. Eu movi-me impulsivamente. E o homem alto deu um passo em frente, levantando um braço para me impedir. Quero ajudar o cão, disse eu. O quê? Perguntou o ladrão, mais baixo, incrédulo. O homem alto estava mascarado. Estavam todos, apercebi-me, quando os meus olhos se habituaram à meia-luz. Quantos eram? Era impossível dizer, sob a máscara. Mas eu tinha a nítida impressão de que o homem alto sorria. Ele não respondeu, mas guinou a pistola e deixou-me passar. Olá, meu amigo, disse baixinho, caindo de joelhos ao lado do cão. Não me mordas, meu lindo cão. Ian, sabes onde é que ele está ferido? Ian abanou a cabeça, contendo as lágrimas. Está por baixo dele, não consigo virá-lo. Eu também não ia tentar virar o corpo enorme do animal. Tentei sentir-lhe a pulsação no pescoço, mas os meus dedos afundaram-se na pelagem grossa de rolo, sem sucesso. Inspirada, agarrei-lhe numa perna da frente e subi a mão por ela, tocando-lhe na parte oca onde a perna encontra o corpo. E ali estava ela, uma pulsação constante, reconfortante sob os meus dedos. Comecei a contar por hábito, mas logo abandonei o esforço, pois não fazia ideia de qual era a frequência cardíaca normal para um cão. Mas estava constante. Não havia excesso, nem arritmia, nem fraqueza. Era um bom sinal. Outro bom sinal era Rolo não ter perdido a consciência. A perna grande que eu mantinha debaixo do meu cotovelo tinha a tensão de uma mola encolhida. Não estava mole devido ao choque. O cão soltou um som longo e estridente, entre um gemido e um rosnado, e começou a arranhar com as unhas, puxando a perna aprisionada por mim para poder endireitar-se. Não acho que seja muito grave, Ian, disse-lhe aliviada. Olha, está a virar-se. Rolo levantou-se a baloiçar. Abanou a cabeça violentamente e fez o mesmo da cabeça à cauda. E uma chuva de gotas de sangue cobriu o convés, com o mesmo barulho de uma chuvada forte. Os grandes olhos amarelos fixaram-se no homem mais baixo, com um olhar que era perceptível, ao menos inteligente. Ei, vocês segurem-no, ou juro que lhe dou um tiro na cabeça. Conseguimos perceber o pânico e a sinceridade na voz do ladrão, quando o cano da pistola passou do pequeno grupo de prisioneiros para o focinho zangado de Rolo, que rosnava, arreganhando os dentes. Ian, que tirara a camisa, enrolou-a na cabeça do cão, tirando-lhe temporariamente a visão, que abanou a cabeça loucamente a rosnar. O sangue manchava o linho amarelo. Eu podia ver agora que o cão tinha um corte pouco profundo no ombro. Evidentemente, o tiro passara de raspão. Ian continuava atento, a forçar Rolo a manter-se deitado, murmurando ordens perto da cabeça coberta do animal. Quantos estão a bordo? Os olhos atentos do homem mais alto viraram-se para o capitão Freeman, cuja boca estava tão fechada que mais parecia uma linha no seu rosto, e depois para mim. Eu conhecia-o, conhecia aquela voz. Esse reconhecimento deve ter ficado estampado no meu rosto, porque ele parou por um momento e depois sacudiu a cabeça e deixou o lenço cair-lhe do rosto. Quantos? Perguntou Stephen Bonnet novamente. Seis, respondi. Não havia motivo para não responder. Eu podia ver Fergus na margem, com as mãos levantadas, quando um terceiro pirata o obrigava a andar sob a ameaça de uma arma em direção ao barco. Jamie materializara-se na escuridão ao meu lado, sério. Sr. Fraser, disse Bonnet com simpatia ao vê-lo, é um prazer vê-lo novamente. Mas o senhor não tinha outro companheiro? O cavalheiro de um braço? Não aqui, respondeu Jamie rapidamente. Vou dar uma vista de olhos, murmurou o ladrão mais baixo. Mas Bonnet impediu-o com um gesto. Ah, sim? E duvidarias da palavra de um cavalheiro, como o Sr. Fraser? Não. Vais ficar a vigiar estas boas pessoas, Roberts. Eu vou dar uma vista de olhos. Com um gesto de cabeça para o seu companheiro, desapareceu. Ao cuidar de Rolo, distraíra-me momentaneamente da comoção que ocorria no outro lado do barco. Barulhos de coisas a partir-se vinham da cabina. E eu levantei-me de um salto, lembrando-me da minha caixa de medicamentos. Ei, onde é que pensa que vai? Pare ou dou-lhe um tiro? A voz do ladrão era de desespero, mas também de incerteza. E eu não parei para olhar para ele. Mas entrei na cabina e fui de encontro a um quarto ladrão que estava a vasculhar a minha caixa de medicamentos. Afastei-me do encontrão e agarrei-lhe o braço, gritando ultrajada. Ele abrira as caixas e os frascos, sem qualquer cuidado, deitando para o chão todo o conteúdo. Uma quantidade de frascos, muitos deles partidos, permaneciam no meio dos restos da seleção de remédios espalhados do Dr. Rawlings. Não se atreva a tocar-lhes, vociferei, pegando no frasco mais próximo da caixa. Abri a tampa e atirei-lhe o líquido para a cara. Como a maioria das misturas de Rawlings, aquela continha uma grande proporção de álcool. Ele sobressaltou-se quando o líquido lhe acertou e atirou-se para trás com os olhos molhados. Aproveitei a vantagem e agarrei uma garrafa de cerveja do meio da barafunda e acertei-lhe na cabeça. Ouvi um baque forte, mas eu não lhe batera com suficiente força. Ele cambaleou, mas permaneceu de pé, investindo contra mim. Balancei o meu braço para mais um golpe, mas uma mão de ferro agarrou-me no pulso por trás. Peço perdão, cara senhora Fraser, disse uma voz educada e familiarmente irlandesa, mas não posso permitir que a senhora lhe parta a cabeça. Não é muito bonita, eu sei, mas ele precisa dela para segurar o chapéu. Maldita cadela, bateu-me. O homem a quem eu batera levava a mão à cabeça e os traços do rosto contorcidos de dor. Bonnet levou-me para o convés a torcer-me o meu braço nas costas. A luz da madrugada já nos iluminava. O rio brilhava como uma peça plana de prata. Eu olhei furiosamente para os assaltantes. Queria reconhecê-los novamente se os visse, com ou sem máscaras. Infelizmente, a luz permitiu que os ladrões também vissem melhor. O homem a quem eu tinha batido e que parecia muito irritado agarrou-me a mão e tentou arrancar-me a aliança. Ei, vamos ficar com isto. Eu afastei a minha mão e tentei bater-lhe, mas fui impedida por uma tossidela forte de Bonnet, que se tinha aproximado de Ian e segurava agora a pistola a poucos centímetros do ouvido esquerdo do rapaz. É melhor entregá-las, Sr. Fraser, advertiu ele educadamente. Receio que o Sr. Roberts queira uma compensação pelos danos que a senhora lhe causou. Tirei a aliança de ouro, com as mãos a tremer de raiva e medo. A aliança prateada foi mais difícil de tirar. Prendeu-se no nó do dedo, como se não quisesse afastar-se de mim. As duas alianças estavam úmidas, escorregadias por causa de suor, o metal mais quente do que os meus dedos, repentinamente frios. Entregue-as. O homem empurrou-me o ombro e virou a palma grande da mão para cima, à espera das alianças. Relutante, estiquei a mão para ele com as alianças fechadas na minha mão. E então, com um impulso que não parei para refriar, levei a mão à boca. Bati com a cabeça na parede da cabina quando o homem me empurrou para trás. Os seus dedos calejados seguraram-me o rosto e enfiaram-se na minha boca à procura das alianças. Eu contorci-me e engoli em seco, com a boca cheia de saliva e um gosto metálico que podia ser de metal ou de sangue. Mordi-lhe com força, fazendo-o recuar com um grito. Uma das alianças deve ter voado da minha boca, pois ouvi um pling metálico em algum lugar. E depois engasguei-me, pois a segunda aliança escorregou pela minha garganta. Cadela, vou cortar-te a maldita garganta. Vais para o inferno sem as tuas alianças, sua puta traiçoeira. Vi o rosto do homem, contorcido pela raiva, e o brilho repentino da lâmina. E então algo atingiu-me com força e eu caí no chão, debaixo do corpo de Jamie. Estava demasiado atordoada para me mexer, apesar de saber que não podia fazê-lo de maneira nenhuma. O peito de Jamie estava pressionando na minha nuca, esborrachando o meu rosto contra o convés. Ouvi muitos gritos e confusão, abafados pelo lenço de linho úmido à volta da minha cabeça. Ouvi um tum suave e senti Jamie a mexer-se e a gemer. Meu Deus, eles esfaquearam-no, pensei, numa agonia de terror. Mais um tum e um gemido mais alto. Indicaram só um pontapé nas costelas. Jamie não se mexeu, só pressionou o corpo mais contra o convés, esborrachando ainda mais o meu. Deixa-o, Robert. Eu disse para o deixares. A voz de Bonnet era autoritária, suficientemente aguda para penetrar o tecido que me cobria. Mas ela, começou Robert a dizer. Mas o seu resmungo foi interrompido abruptamente com um golpe forte. Levante-se, Sr. Fraser. A sua esposa está segura. Não que mereça estar. A voz grave de Bonnet deixava transparecer uma mistura de diversão e de irritação.